sinto por você. Toco, te vejo. Seu cheiro, seus olhos, seu beijo só faz lembrar você, só faz lembrar você. Teu corpo em meu corpo a deslizar, lembranças que eu ainda guardo de você. Teus olhos de frente com os meus, as lágrimas no momento do adeus. O amor ainda sinto por você. O amor sinto por você, a dupla Pedro e Zanardini passando no Central do Sertanejo. Fernando Sorocaba, previsão do tempo, e César Menotti, Fabiano Leão Domado. É Central do Sertanejo, é música boa o tempo todo, e eu tô indo embora na sua terça-feira, né, gente? Prometo voltar amanhã, se Deus quiser. Amanhã, quarta-feira, dia 19, não é isso? Dia 19 do mês de agosto, eu tô de volta amanhã com mais Central do Sertanejo. Agradecendo a todos o carinho da audiência, o carinho da sintonia. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, gente! Até amanhã com mais Central do Sertanejo. Tem saideira, ímpar ou par? Gabriel Gava e Léo Magalhães. Até amanhã, gente, com mais Central do Sertanejo. Confesso que cheguei depois. O que houve entre nós dois eu não pude controlar. Confesso que eu lutei de todas formas, procurei uma resposta, o coração não soube dar. Me entenda, não tô te obrigando a nada, mas passou de complicada essa história de fingir. Eu não quero viver nessa mentira, já tomei a decisão, a vida três acaba aqui. Ou é empolpar, pois viver com os dois não dá. Desculpe, só tem uma opção. Ou é empolpar, pois viver com os dois não dá. Só achei essa solução pra salvar o meu coração. Confesso, cheguei depois. O que houve entre nós dois eu não pude controlar. Confesso que lutei de todas formas, procurei uma resposta, o coração não soube dar. Entenda, não tô te obrigando a nada, mas passou de complicada essa história de fingir. Eu não quero viver dessa mentira, já tomei a decisão, a vida três acaba aqui. Ou é empolpar, pois viver com os dois não dá. Desculpe, só tem uma opção. Ou é empolpar, pois viver com os dois não dá. Só achei essa solução pra salvar o meu coração. Ou é empolpar, pois viver com os dois não dá. Desculpe, só tem uma opção. Central do Sertanejo.